Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje, trazendo aí pra você sempre muita informação aqui no programa Expresso. Não esqueça que tá valendo aí a promoção, onde você pode participar comigo enviando uma mensagem de áudio pelo WhatsApp, dizendo o seu nome completo, dizendo aí a cidade ou o bairro onde você está falando e dizendo o nome de um dos patrocinadores aqui do programa, tá? No final do programa eu sorteio um kit do Expresso, no kit tem camiseta do programa, tem caneca e tem boné e você pode mandar mensagem de áudio pelo 991248325 ou pelo 992042222. Quero muito a sua participação nesta super manhã de sábado. Hoje é dia 6 de agosto de 2016. Eu recebo aqui com muito prazer, depois de um bom tempo, faz tempo que a gente está tentando agendar essa entrevista aqui e hoje deu certo. Cleiton Moreira, como é que vai? Tudo bem, Cleiton? Seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, amigos da pasta da Ilha FM. É um prazer, Antônio Cláudio, estar aqui participando com você. E como você disse, né, há tempo já tentando marcar uma entrevista, mas hoje aí Deus nos concede essa oportunidade. É, graças a Deus, hoje deu certo essa entrevista. Seria, já acho que umas duas semanas a gente está tentando, dá para vir, não dá para vir, mas sempre surgia algo aí, a gente acabava postergando essa entrevista, mas hoje vai dar certo, principalmente porque a gente está perto aí da inauguração dessa nova igreja, desse novo projeto seu, né, Cleiton? Sim, a igreja Assembleia de Deus, a qual a gente estamos ali na frente, né, pastoreando já há um ano aqui na cidade de Guaranese, e nós estamos agora indo para um novo endereço. A inauguração seria hoje, no dia 6, mas por alguns ali imprevistos, foi marcada para a segunda, dia 8. Tá, às 19h30. A igreja, então, já existia aqui em Guaranese? Já existia. Quanto tempo ela tem? A igreja aqui em Guaranese foi inaugurada no dia 23 de maio de 2015. Ah, então é uma igreja recente, faz um recente, ano. Recente, mas é uma igreja que ela tem, vai completar agora 70 anos de fundação. Esse ano ela faz 70 anos, é, né? É, esse ano. Então é uma igreja bem antiga. Bem antiga. Mas o que ela tem de diferente das outras, hein, Cleiton? Porque eu sempre me pergunto, isso é tanta igreja, meu amigo. Às vezes a gente até brinca aqui, não sei se a gente está pecando em fazer essa brincadeira, mas igreja é igual boteco, em cada esquina tem uma, né? Por que que tantas placas, tantos nomes de igreja, o que tem de diferente nessa sua igreja, por exemplo? A igreja, Antônio Cláudio, de diferente, ela não tem nada. Porque a igreja, a nossa denominação, que a gente congrega a Assembleia de Deus, ela se divide em vários ministérios. Igual existe o Ministério Belém e etc. Só que a gente chama o Ministério de Madureira porque ela foi fundada no Rio de Janeiro, no bairro de Madureira. Certo. Mas a Assembleia de Deus é uma liturgia só, né? É, até pra gente entender, então a gente tem a Igreja Assembleia de Deus, que é uma das mais antigas do Brasil, já deve ter quase 100 anos mais ou mais. Mais de 100, vai pra 103 anos. 103 anos já. E aí essa igreja, ela foi fundando ministérios. Foi abrindo ministérios, né, igual tem ministério bairros. De Belém, de Santos, Madureira, Ribeirão Preto. Tem muito. Tem muitos, tem né? Muito. Só que a Assembleia de Deus é uma liturgia só, né? A gente crê numa mesma linha, né? Certo. O Evangelho, ele é o mesmo. Então, há várias denominações, né? Várias denominações, só que o nosso propósito e a nossa linha de frente, que eu falo assim, é pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra, certo, de Deus. Mas essas igrejas, né, com ministérios diferentes, elas têm, cada qual tem o seu líder? Tem o seu líder. Assembleia de Deus principal? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, a qual eu faço parte hoje. A gente tem um líder hoje que o nome dele é o Bispo Manuel Ferreira, certo, do Rio de Janeiro. Ele é do ele Rio é de Janeiro. O líder geral da Assembleia de Deus no Ministério de Madureira, né? E eu tenho o meu pastor presidente, que é o setorial, meu pastor presidente na nossa sede, que é Martinho Prado, que é o pastor Antônio Severino. Tá, que já é de Martinho Prado aqui. Martinho Prado. Interior de São Paulo, né? Isso? É, distrito de Mogi Guaçu. Distrito, então é bem próximo da gente aqui. Bem próximo. Tá, mas essa igreja do Ministério de Madureira, ela não segue a linha, ou pelo menos ela não responde nada à Assembleia Antiga, que foi fundada há 103 anos atrás. Responde. Ela responde? Responde. Tá, então existe o líder da Assembleia e ele que comanda a gente todas tem as outras. A gente tem uma convenção geral da Assembleia de Deus de Madureira, que chama CONAMAD. E a gente tem um líder que é o Bispo Manuel Ferreira. É, então ele lidera milhares de igrejas no Brasil. É, no Brasil todo. São Brasil muitas, todo, né? Só que a gente responde na nossa sede em Martim Prado. Mas por que essa divisão toda, hein, Cleiton? Não atrapalha? Como assim a divisão? É porque aqui em Guaranese mesmo a gente tem a Igreja Assembleia de Deus, temos aqui, assim, pensando aqui agora, acho que 3 ou 4. Tem mais. Tem mais, então? Se todas pregam a mesma coisa, tem pra que dividir? Hoje é assim, Antônio Cláudio, tem muitas linhas, né? Igual a gente sempre, eu falo assim e anuncio assim, a gente tem que estar sempre em união, né? Então eu vivo isso, prego isso e tento viver a união, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é uma só. Sim. É uma só. É claro que cada pessoa pensa de uma maneira, mas a gente prega a união. É claro que às vezes, vamos pegar aqui um exemplo, tem pessoas que não adaptam a Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Não adaptam. Por quê? Só que ela adapta na Assembleia de Deus, vamos supor, de Manaus, Ministério de Manaus, suponhamos. Aqui em Guaranese não tem? Não, tem, tá, eu estou citando um exemplo. Certo, perfeito. Um exemplo. Então, o que acontece? Então, por isso que tem várias igrejas. Igual você vai pegar uma igreja, vamos supor. Mas a palavra não é a mesma? A palavra é a mesma, mas cada pessoa, ela se sente bem em um lugar. Se sente bem, talvez seja com o pastor, não com o lugar? Não, nem com o pastor, é com a denominação mesmo. É igual liturgia de culto. Mas não é só uma placa, Cleiton? É uma placa. Nós defendemos o evangelho, a palavra de Deus. Só que tem vários ministérios, cada um segue uma liturgia, mas o nosso foco é um só, é levar a palavra de Deus. Então, porque é tudo a mesma coisa, né? É a mesma. Acaba sendo a mesma coisa, o que eu fico às vezes meio pensativo assim, porque temos tantas placas, Ministério de Belém, Ministério de Ribeirão Preto, Ministério de Santos, são tantos ministérios que pregam todos a mesma coisa. Por quê? Não, essa é a minha grande dúvida, por quê? Por quê? Então, Cláudio, hoje se resume tudo isso que você falou assim, ó. A palavra de Deus, ela diz assim, para a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho, né, a todos. Então a gente vamos e pregamos o evangelho. Então o que acontece? É igual eu estava tentando explicar para você aqui. Tem a Assembleia de Deus, Madureira, Belém e outras mais, né? Só que é um propósito só. Qual que é o nosso trabalho e o nosso hoje, pregar a palavra de Deus? Para quê? Para que as pessoas venham ser libertas das drogas, da prostituição. Esse é o nosso foco, e as pessoas venham chegar até Cristo. Esse é o nosso foco. Agora, eu na minha parte, né? A gente não foi chamado de maneira alguma para ficar, eu me ponho na minha colocação, para ficar brigando ou debatendo com ninguém. O nosso... Sim. Intuito é pregar a palavra de Deus, levar não, a briga salvação. Não leva a lugar nenhum, debate saudio, dependendo não do que leva. É o debate, tudo bem, mas hoje a gente, eu aprendi assim e continuo, né, nesse propósito, a gente tem que tentar ao máximo viver em paz com todos, né? É porque eu fico imaginando o seguinte, Cleiton, como a gente tem várias igrejas, várias denominações, só da Assembleia de Deus, porque temos as outras, né, Deus é Amor, Mundial, né, Universal, Sara, Nossa Terra, tem várias aí, mas só a Assembleia de Deus, e a Assembleia é muito forte, é uma igreja muito séria, né, de 103 anos, né, se fosse uma igreja de muitas, igual muitas outras, já teria acabado, são 103 anos de uma igreja muito forte. Aqui em Guaranese, se a gente pegar só os evangélicos que frequentam as igrejas da Assembleia de Deus, teremos aí uma grande parte da população, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas. A gente, eu tô chutando muito alto. A gente fez um censo alguns dias atrás sobre isso. A gente teve um censo de 2.000 pessoas. Só da Assembleia de Deus? Só da Assembleia de Deus. E sem falar dos demais evangelhos. Demais denominações. Então seria a segunda igreja mais forte de Guaranese, mais, né? Mais forte. Mas como se divide, aí fica a sua igreja, por exemplo, tem uma frequência de quantas pessoas, mais ou menos? A gente toma ali hoje uma frequência de, por culto, 60 a 70 pessoas. Aí você pega a outra, tem mais 100, a outra 40, né? Se a gente tivesse só, eu tô querendo mudar as igrejas, que cabeça minha, né? Mas se tivesse de repente aí uma só, poderíamos ter uma grande igreja aqui no município, em vez de ter várias. Mas esse é o meu pensamento, não é por isso que a gente está conversando aqui, né, Cleiton? Na verdade, o que a gente quer saber aqui é da inauguração, isso, que acontece segunda-feira. Dia 8, segunda-feira, às 19h30. Né? A igreja, ela está localizada na Rua do Comércio, assim, Francisco Monteiro Dias. Em frente ali ao Polo Esportivo. Legal. Em frente ao Polo Esportivo ali, a igreja está, a placa da igreja está tudo ali certinho já, e a gente queria aqui convidar todos os amigos. Espaço maior ali ou menor? Espaço maior. Maior, legal. Mais amplo, né? para dar mais conforto também pro povo, né? Sim. Cleiton, mas eu vi que você divulgou lá no Facebook, você teria algumas atrações, alguns cantores. Isso. E mudou. Segunda-feira eles vêm também? Ou... Então, segunda-feira eu vou ter a presença do nosso presidente, pastor Antônio, que vai estar conosco, né? Tá. E também estará comigo a missionária, Frávia de Paula. Eu vi a foto dela jovem ainda, ela né? Está, missionária. Ela que vai estar pregando lá. Missionária da Palavra de Deus. E também está participando conosco ali o pastor Marcelo Bosa de Araras, que estará também participando nesse evento na segunda-feira. E você também. E eu também. Você que vai pastorar lá o pessoal. Então hoje a gente estamos aqui, Antônio Cláudio, fez um ano que a gente tomamos posse da igreja aqui. E a gente tem algumas igrejas também novas abertas, né? Assim, inauguramos em Santa Cruz da Prata. E também temos uma em Guaxupé para ser inaugurada daqui a alguns dias, o templo já está sendo acabado. Então, é as três que está sobrando os nossos cuidados. Você que vai estar cuidando das três igrejas. Gente, mas aí como é que faz, Cleiton? Um dia está em Guaranésia, um dia na Prata, não, um dia em a gente vamos coordenar, né? E a gente temos os nossos obreiros, vai ter um pastor responsável por Guaxupé, mas a gente vamos coordenar por aqui. Para sobreviver a igreja, é no dízimo? A igreja, ela é mantida sobre dízimo e ofertas. Por quê? Hoje muitos me perguntam, por que o dízimo? O dízimo é bíblico. Sim, claro. Para manutenção da igreja, porque hoje o templo que a gente está ali mudando para ele é um templo alugado, não é um templo próprio ainda. Então você hoje tem despesa de aluguel, água e luz. E não é só isso que a igreja vive. A gente também tem, Antônio Cláudio, na igreja hoje, a gente presta um serviço à comunidade que se chama assistência social. Ah, legal. Então tudo isso envolve aí sobre as ofertas. Então hoje a igreja é chamada para fazer a diferença. Né? Certo. Então é para isso. Tem o dízimo lá, vocês pedem, mas tem aquele que a gente vê muito na televisão, não. Aí, toalhinha, não sei do que, água, não sei da onde, pedra, não sei do monte, não sei de que lugar. Tem isso coisas, não tem, não. Tem coisas que o povo ele acrescenta. E na Bíblia não está relatado isto, entendeu? Então aonde entra a famosa, igual Itá e é real, as heresias. Que a gente não condiz, que a gente não concorda. Eu também nessa linha eu não concordo. É por isso. Cleiton, então vamos repetir então, é segunda-feira, né? Segunda, dia 8 de agosto, às 19h30. Nós temos ali a nossa inauguração da igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Martinho Prado. Todos estão convidados, na Rua do Comércio. Pergunta aqui da Paula Gonçalves: por que as igrejas evangélicas estão sempre mudando de endereço e a católica tem endereço fixo? A católica, ela é por isso mesmo, ela é fixa, né? Ela tem o templo próprio. E a gente também em breve vamos ter o nosso templo próprio. A gente muda porque é templo alugado. Então a gente, e hoje a gente busca conforto também para os fiéis, tem que ter o conforto. Congregar num espaço maior, tem que ter tudo. Mas em breve a gente vamos estar no nosso templo próprio. Eu creio que esse ano agora, iniciando 2017, né? Deus assim permitir, nós vamos estar já com a compra do nosso terreno e construir o templo onde fica endereço fixo. Aí fica mais fácil. Mais aí não fácil. Tem tanto, mas é isso mesmo, né? Tá no lugar, de repente o proprietário do imóvel pede o imóvel, tem que sair, mudar. E fica complicado até, né? Alice de Lima, o que significa Maria na Igreja Assembleia? Maria, Mãe de Deus. Maria. Vamos criar um novo polêmica, pelo jeito. Mas vamos lá, Cleide. Maria é. Eu considero o Antônio Cláudio ela como qualquer outra pessoa. Porque ela não é assim uma santa, como se diz. E outra coisa, não, assim, cada um crê de uma forma, mas na minha ponto de vista e pela Bíblia, Maria é como eu e você aqui hoje. O que a gente tem que reverenciar somente é Jesus. Certo. Assim. Mas ela é a Mãe de Deus. Mãe de Deus é por um nome, né? Que ela foi concebida pelo Espírito Santo, né? Então ela se tornou a Mãe de Deus, só que por isso não se trata que ela é uma santa para ser reverenciada. Certo. Na Bíblia está assim. Então, a gente cremos desta maneira. Eu trato hoje ela biblicamente como eu e você, como uma pessoa. Você está entendendo? Mas Deus não apontou e escolheu nós, não. Escolheu ela, né? Ah. Tem essa diferença, essa pequena diferença, né, Cleiton? Mas o mais importante, eu sei que você respeita quem acredita, né? Isso que é o mais importante. Segundo ano, então. Segunda, às 19h, todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Ô, Cleiton, olha. Vai ser um prazer ter todos ali. Cara, hoje o nosso papo foi bem rápido, até porque a inauguração é nessa segunda-feira. Mas eu faço questão que você em breve volte aqui no programa pra gente bater um papo maior. Vamos sim. Pra falar das igrejas. Você que já não é a primeira igreja que você tá, você já esteve à frente de outras igrejas. Esteve à frente de mais uma igreja aí. E Riverside. A gente fundamos ela aqui. Numa época a gente teve que sair por motivos de serviço à noite e tudo mais, né? E a gente temos que sair. Mas você foi o fundador dela, foi fundador. E hoje a gente estamos no Ministério de Madureira, só que a gente crê numa mesma linha. Riverside também segue a mesma linha da Assembleia? A palavra de Deus, pega a palavra de Deus. É. A palavra de Deus. Valeu, Cleito, sucesso. Obrigado, eu espero Claudio, que realmente todo mundo vá lá na inauguração da igreja, né? Tem muita gente às vezes que fica aí triste, pensando no que fazer da vida, né? Com tantas dificuldades, lá de repente lá é o lugar, né? Claudio, tem uma coisa que eu quero focar aqui, rapidinho. Por favor. A todos amigos, ouvintes que estão nos ouvindo, tá aí agora aí, no celular, é que hoje torna-se assim, ó, muitas pessoas, ela não vai a uma igreja, principalmente a Assembleia de Deus, por quê? Muitos pegam assim, mas se eu for na igreja Assembleia de Deus, eu vou ter que, vamos pegar uma forma de nós homens, eu vou ter que parar de usar uma bermuda, isso e aquilo, e mulher, eu vou ter que parar de usar calça, ter que usar saia. Isso não está biblicamente escrito. Então o que que acontece? A nossa igreja Assembleia de Deus, pregamos a palavra de Deus, que Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A Bíblia fala para mim como está. Então a nossa igreja Assembleia de Deus ali é assim, não tem exposto o uso e costume. Você está entendendo? Então deixo claro a todos, amigos. Porque tem muita gente que ainda pensa, que ainda tem aquela tradição, tem que ir de terno, né? Na realidade, não é isso. Entendeu? É claro que a linha de frente, os obreiros, a linha de frente é diferente. É. Entendeu? Então eu deixo o convite aberto a todos os amigos, ouvintes aí, para estar conosco ali. Mas é bom só a gente lembrar que você está indo numa casa onde Deus está presente. Deus está presente, então, é claro. Por favor, que a gente não tem. Vá lá de mini-side, de shortinho. É igual um fórum, você não vai no fórum pelo amor de Deus, calção, né? E de boné, não vai. Não tem jeito. Então, você está entendendo? Claro. Então eu deixo claro aí a todos que hoje muitas pessoas não vão a uma igreja com essa mentalidade. Pensa que. Então as portas estão abertas para todos. Você também está convidado para estar na oração. Muito obrigado. E os demais dias. Foi um prazer. Prazer foi meu, Cleito. Espero que em breve você volte aí. De repente a gente vai fazer um debate aqui no programa para falar sobre Maria, que toda vez que a gente toca no nome da Mãe de Deus, eu acredito muito em Maria. Eu acho assim, um debate bíblico, dentro da Bíblia, é bom e sadio. Claro, Bíblia, lógico. A gente vai falar sobre isso. Agora, eu não sou o radical, não. Não, a gente é na palavra de Deus. E radicalismo não cabe em lugar nenhum. Valeu, Cleito. Obrigado, um abraço, meu amigo. Grande abraço, muito obrigado aí pela sua participação. Tchau. Sucesso lá. Agora 11 horas e 42 minutos. A gente continua no Expresso de hoje.